3 livre da colagem pistão, a 0, vento 2, a 0 graus, 7 nós. Solo Salvador, boa noite, Gol 971, com informação hotel, está no 01, autorização Galeão. 971, Salvador Galeão, 360, nível autorizado, via atenção número 0, SMAP, DCT Lúbito, DCT Barbacena, próximo porta. Decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótimo. 1208, controle, acione 5424. DCT Barbacena, segue conforme o plano. Decolada 10, curva direita, Del, Leda, Mótima. 208, controle, 5424, transponder. O 971, responde quando pronto, para estacionamento. Repórter. Portal 3197 para o táxi, IOV de 1944, 3 horas e 40, Campinas. Do táxi via Índia e Alfa, no ponto esperador no 0, chame Torre, 1895, QNH 10 no 4, boa viagem. Índia Alfa, ponto espera, está 10295, bom trabalho, está 3197, 14. 3 decolada 05, controle 120, decimal 8. 133, controle 120, decimal 8. Milhas, ok, final de 3 milhas da pista 17. Curvando agora à direita, o Oscar está no Vitor. Final de 3 milhas, Oscar está no Vitor, da pista 197. Afirmativo. Controle Salvador, rumba 33. O contato radar na decolagem, suba o 110, saída Lotar. Rumba 33, subindo para o nível 110, com a saída Lotar. Oscar, Tango Vitor, já está visual com campo. Afirmativo, visual com campo, Oscar, Tango Vitor. É presente, chame Torre em 118 decimal 95. 118 decimal 95, boa noite, bom trabalho. Amém. Salvador, muito boa noite, Papa Tango, Oscar, Tango Vitor, final na base pela direita da 17. Tango Vitor, reporta na final de 3 milhas da pista na 7. Reportará na final de 3 milhas o Oscar Tango Vitor, da pista 117. Salvador, boa noite, o TAN 3197, ponto espera para o Codesto, TAN 3197, autorizado, alinhar e manter a pista no zero. Alinhar e manter a pista no zero, TAN 3197. Autorizado, ILS X-Ray, altímetro no 04, reporte do localizador. Pronto, zona 2000, preferência estabilizada, boa noite, minha 200 graus, 1119. Autorizado, ECOLAG, TAN 3197. Oscar Tango Vitor, livre pouso pista 17, vento 190 graus, 119. Pouso cruzado, final da 17, Oscar Tango Vitor, baixado e travado. comandante, muito boa noite. Gol 1099-2111, solicito autorização de pushback cena 10. Liver post-taxi 099. Agora táxi no 099 da Gol. 3197, decolou 09, controle 120, decimal 8, boa noite, bom voo. 08, obrigado, tenha uma boa noite, tchau. Certo. Controle, muito boa noite. Tá 3197, decolou na sua escuta. Tá 3197, contato rodar na decolagem, suba 360, saída da El. 360, saída da El, é possível a proa de da El direto? Livre, a proa. De Leda. Direto Leda, obrigado. 1-0, confirme o pátio. Ataque da Bata. Sim, utilizado backtrack, táxi para o pátio da Bata, reparta pista livre. Utilizado backtrack, jogaram livrando, o Oscar está com medo. Controle, o 7317 está completamente visual. É possível a proa de morte na coordenação, já? Coordenação, o TAN 3197. Obrigado, na escuta. S, boa noite, minha amiga. Mono 866 no ILS. 66, Duna, completa a aproximação, torre 1895. 1895. Ali, Salvador, voo 1168, passo 180 para 150, sentença função hotel. Duna 68, desse mantém nível 110, direto Duna, sendo identificação vigilância. 110, direto Duna, identificou o voo 1168. 04, boa viagem. 15 Alfa na parte de espera, torre 1295 para 014 ajustado, 1099 da Gol. Livre pouso pista 10, vento 200 graus, 129. Livre pouso 10, boa noite, 66. Controle, comandante. Romeu Golf, controle Salvador, prossiga na descida para o 060, proa de Duna, o altímetro no 014. 060, foi de Duna, obrigado, Romeu Golf. Hugo 1168, informação de tráfego 12 horas e 17 milhas rumo posto, mantendo o 100, é um Charlie 402. Andigo 1168. Firme Lima, seu Bravo. Ativo, mantenha uma centena, informa o tráfego 11 horas, 12 milhas, rumo nordeste, passando 150 para o 110, não banhe 738. Enter. Salvador, muito boa noite, voo 1099. Voo 1099, ali mantém o 0. Ali mantém 10, voo 1099. Voo 1866, salvo 1066, libera a direita, salvo 1029. Direita 209, salvo Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. 1168, desça para 3.000 pés, altímetro no 014. 3.000 no 014, igual 1168. Da 3197, chame o Centro Recife agora em 125, 1 alternando 3395, solicitando a prova de Mótiva. 125, 1-3395, vai solicitar, obrigado. E Alfa Oscar na escuta do solo? Obrigado, Dael Reda Mótima. Afirmo, tá pronto pra cópia? Externo 260. Nível autorizado, via Upper Zulu 110, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, DCT Papai, Índia Romeu e após conforme o nosso plano. Decolada 17, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótiva. 1208, controle, 5427, transporte. São Paulo, passando no controle. 1-0, São Zulu, 1-6, Bravo Hotel Zulu, 16-3, 16-3, Papai Romeu, 16 graus, 16-3, você fala da 1-7, qual a possibilidade da frente nova? Afirmo, de volta 1-0, então com curva direita, da Elia da Morte, véio. O Charlie Alfa Oscar. Você fala da 1-0, com curva direita, da Elia da Morte, véio. 5.8 é o controle, transponde 5.4.27. Tarefas, Charlie Alfa Oscar, regimento correto? Confirme apenas se o POB e o PASC se encontra. Estamos... Ciente, 10 a bordo, Charlie Alfa Oscar, para acionamento de táxi, chame a torre, 1-295, Charlie Alfa Oscar. Acionamento de táxi, 295, só o Gol 971 está pronto no 1. 971 no 01, está livre, pushback, reporte táxi. Livre, reporte táxi. Gol no 866, ingresso na Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, Gol 866. Desça para 2.000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador 1014, permanece altímetro 2.000, reportará localizador Gol 1168 Romeo Wolf, desça para 3.000 pés 1014 altímetro 3.000, Fred Luna, Romeo Wolf 3.000, Romeo Wolf. Bomba 33 permanecerá na minha escuta até 60 milhas de Salvador. Mantendo 1-0, aguardando a transferência. Bomba 33. Gol 1099, é possível o Prod Bridge da presente? Tá, aguardando o Bridge, 1099. Na sua escuta. para o táxi, gol 1971, tem 129 a bordo, 3 horas e 50 a Campinas. Táxi Engenho Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre 1895, que é legal no 0 no 4, boa viagem. 14, Índia Alfa, 295 no ponto de espera da 10. Obrigado, bom trabalho. Salvador, gol 971, ponto de espera da 10, pronto. Gol 971, na linda cola pista 10, vento 190 graus, 109. A linha de cola da 10, 971. Localizador, gol 1968. 68, completa o ILS X-Way, chamada Torre 18, decimal 95. 295, chamada. Oi, Salvador, gol 1168, estabilizado, ILS. Gol 1168, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando pista livre, gol 1168. Meu Golf desça para 2.000 pés, está autorizado o ILS X-Ray, reporte do localizador. 2.000, está para estabilizar o localizador, meu Golf. Gol 1099, passando 1970, chama agora o centro Recife, 1251, alterna 3395. 251, 3395, obrigado, boa noite. Boa. Rumba 33, 60 milhas, chegando agora o VR Salvador, nível 110. Chame o centro Recife em 12685, alterna 12545. No 68, livre pouso, pista 10, vento 190 graus, 109. Livre pouso, gol 1968. Gol 1971, decolou os 27, chame o controle 1208. 208, 971, obrigado, boa noite. 68, fala os 29, livre à direita, chama 1219. Livrar, chamar 1219. 95, Romeo, Romeo Golf. Aqui, 95, boa noite. Boa. 104. Alfa Juliette para o 4, gol 1198. Tá, todo mundo visual, propõe um cancelamento, circulada para 1-7, autorizado. Léo, meu Golf, cancelado 3-0, bate pela direita no 7, reporte para a final. Passa bem no final, dando 7, meu Golf. Bastante sentado com o meu Golf. Vento 190 graus no 19, livre pouso no 7, Romeu, meu Golf. Livre pouso no 7, meu Golf. 4971, no Chame Centro Recife, 251, no alterno 3395. Controle. Controle. Salvador, boa noite, 3662, informação, olha. 3662, boa noite, prossiga na chegada Mari, desça para o 050, chegada Mari, o altímetro no 014. Estou no 04, 5000 na Mari 3662, por que voador da presença? Oi, ITAP da presente, 3662, livre da restrição de altitude e velocidade. Controle Salvador, nosso boa noite, TRIP 9960, com a informação Opel. TRIP 9960, boa noite, prossiga na chegada AMAN, no ponto ideal, desça ao 060, 9960. AMAN ideal 090, 9960. Alegou 971. 971, chame o centro Recife no 251, no alterno 3395. 251, 3395, obrigado, boa noite. Morado 210 pro 090-9960 da TRIP. Gente, 9960. Papa Romeu, na Alfa Oscar. Na Alfa Oscar, prossiga. Já de posse da autorização, estamos no pátio da Aerostar para o acionamento. Libracionar, chame para o táxi, Charlie Alfa Oscar. Oscar. C9960 da presente foi direto Tuna, descendo para 2000 pés, o altímetro no 014. Opa, 2000, esquerda Tuna, no 014, 996043. Informativo, está livre da restrição de velocidade, o 9960. Agradecemos encarecidamente, 9960. Vai prosseguir com o número 2. Inicie redução 220 nós. 2209-3662. Oscar, gestiona 014, reporte para o cruzamento da pista 107. Reporte lá para o cruzamento, Charlie Alfa Oscar. Charlie Alfa, autorizado cruzamento, Quebec, Mike Lima. Lima mantém e chama o Sol 1219. Quebec, Mike Lima, 1219. Pedro, Tá 3662 para interceptar o localizador, curve à esquerda para o 035 para interceptar, descendo para 2000 pés, reportando estabilizado, altímetro no 014. 035, descendo 2000 com 1014, reporte estabilizado. Canal 6310, boa noite. Prossiga na chegada Mari. Desça para 3 mil pés, o altímetro no 014. Está pronto, autorizado interceptamos o 9960 da 30? Afirmativo, está autorizado ele é X-Way, prosseguindo para 2 mil pés, reportando estabilizado, 9960. 29960. No zero, afirmativo, voo direto Itápia, presente. Dando follow-me da Infero, que irá guiá-lo até o ponto de esperadão 90. O Charlie Alpha Oscar, o ajuste 1014. Gente, aguardando o follow-me. Salvador, Tiago Fosca. Prossiga. Ah, há necessidade do Paulo de levar até o ponto de espera? Na verdade, não há necessidade de ir até o ponto de espera. A necessidade é ultrapassar o portão 07. A necessidade do follow-me da onde o senhor está até o portão 07 do pátio principal. Mas eu pedi que o follow-me levasse o senhor até o ponto de espera. Ok, obrigado. Ele já chegou aqui, já estamos seguindo ele. Muito obrigado. Nada, graças. A ponto de espera chama a torre em 118 decimal 95, Charlie Alfa Oscar, ajuste 1014. 118 95, 1014, Charlie Alfa Oscar. 95, obrigado, cavaleiro. Controle da 3662 estabilizou o X-ray. Afirmativo 3662, prossiga para 2000 pés, está seguindo um Alfa Tango 72, meia dúzia de milha da frente. Aguarde transferência de comunicações. 3662, repito. pode checar do 9960. Torre Ciente, Strip. Estou passando Duna com Prata LF, chamando Torre 118 desse 195. 1895, da 3662, boa noite. Boa. Alfa Oscar, já foi instruído, o Follow-me já foi instruído a levá-lo até o ponto de espera VN de Alfa. O ponto de espera chama a torre 1895, hoje 2014, Alfa Oscar. Torre Salvador, boa noite, da 3662, estabilizado X-Ray, marcador externo. Boa noite, da 3662, continue a aproximação, aguarde pista livre. Da 3662. Ali Alfa Oscar, mantenha a ponto de espera. IP 9960, solo 854, livre a próxima direita, chame o 1219. Próxima direita vai chamar 219, o Trips. 9960. 3662, vento 190 graus, 089, livre pouso, pista 190. Livre pouso no zero, 3662. Salvador, boa noite, Trip 9960. 9960 da Trip, Alfa Quilo Pátio 3, posição 62. Alfa Quilo Pátio 3, posição 62, é o Trip 9960. Confirmando, 9960 vai ingressar no pátio 3, a posição ainda não foi definida pela Infraero, para nós está como se estivesse ocupada. Atento ao sinalizador, 9960. A posição do pátio 3 fica atento ao sinalizador, o Trip 9960. Okay. 3662, falo 56, libra direito, chama 219. Direito 219, até 3662. Afirmativo, após de TAP, Duna, 2000 pés autorizado, assim como ILS X-Ray, reporte localizador, altímetro 1014. 1014, vai reportar, estabilizado, 1063, 1010. Calibre decolagem 10, vento 190 graus, 099. Calibre decolagem, tchau, tchau. Alfa Oscar decolou 58, chame o controle 1208. 208. Controle, boa noite, é o Papa Romeu Charlie Alfa Oscar. Papa Romeu Charlie Alfa Oscar, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 430, saída da El. 430, saída da El, Charlie Alfa Oscar. Ô, Solo, tem 3662, passou um cachorrinho correndo na nossa frente aqui, viu? Confirme? Em direção à pista de pouso. Confirme? Confirmo, tem 3662, acaba de passar um cachorro correndo na nossa frente aqui em direção à pista de pouso. Ciente, grato pela informação, ativaremos o inferno. Desculpa, foi bloqueado, vou falar mais uma vez. Passou um cachorro aqui na nossa frente, atravessando o taxiway em direção à pista de pouso. A pista, a torre copiou, o solo copiou, a gente vai ativar em freio aqui pra ver se captura o cachorro. A pista já está impraticável. É um cachorro mesmo, né? Sente o cachorro. Zero. Cinema 310, a pista agora está impraticável. Confirme transições. Duna 4. Mantenha 2000 e óbita sobre Duna, 6310. Sei que você espera sobre Duna. 2000 pés, o que é legal no 0 no 4. Ativo, 3 no 0. Gol no 096, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, reduz a velocidade para 2.50 nós. Isso agora acabou de ser praticado, a torre nos informa devido a cachorro na pista. Alguma previsão para o 6310? Uns 10 minutos, 6310, já se passaram 3, 67 minutos. Ah, positivo. Obrigado, 6310. Papa Romeu, Tchale Alfa Oscar, chame o centro Recife, frequência 12.